499 da nossa aba cristã, a Santa Bíblia. Abra sua aba cristã no 499. Santa Bíblia para mim és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostra ali dos céus. Tu me dizes quem eu sou. Cheers.